está. Paira no infinito seu escudo, bola de cristal solta no ar. Do silêncio surge a voz do tempo, invade a sala de jantar. O relógio escreve um movimento e diz que não há mais como voltar. E você, onde está? E você, onde está? Sala de jantar.